menina já tá ficando soltinha, tá doidinha. Desse jeito eu vou perder a linha. Quando ela desce mexendo a cintura, ninguém a segura, chego, passo mal. A delícia, corpo de sereia, faz que dá na teia, ela é tentação. É hoje que o meu teto cai, vou perder a linha, vai ter confusão. Barraco tá armado, mas hoje eu te pego. Não tem jeito não, tá louca, ai, ai. Essa menina já tá ficando soltinha, tá doidinha. Desse jeito eu vou perder a linha, tá louca, ai, ai. Essa menina já tá ficando soltinha, tá doidinha. Desse jeito eu vou perder a linha. Fala, é o Carlos. E aqui é o Oscar Filho. Nós também estamos com nosso amigo DJ Djalma, o DJ sertanejo do Brasil. Quando ela desce mexendo a cintura, ninguém a segura, chego, passo mal. A delícia, corpo de sereia, faz que dá na teia, ela é tentação. É hoje que o meu teto cai, vou perder a linha, vai ter confusão. Barraco tá amado, mas hoje eu te pego. Não tem jeito não, tá louca, ai, ai. Essa menina já tá ficando soltinha, tá doidinha. Desse jeito eu vou perder a linha, tá louca, ai, ai. Essa menina já tá ficando soltinha, tá doidinha. Desse jeito eu vou perder a linha. Aô, menina soltinha, desse jeito eu perco a linha, hein? Funk Nation Volume 4. Tá louca, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Tá doidinha. E vem com a gente assim. Tá louca, ai, ai. Essa menina já tá ficando soltinha, tá doidinha.